Eu tomei das suas pílulas lá na sala de estar. Mergulhei fundo demais nesse mar. O que há de errado comigo? O que há de errado contigo? Um vazio que cresce, uma dor que não me esquece. Coisas que sequer posso verbalizar. Me culpe. Desapegando.